após Leda, direto bridge. O controle 120.8, acione 5143. Autorizado 360 Guarulhos, Tampere Zulu 16, BH Boa Sig, bridge Boa Posse. Escola da 10, curva direita da Leda Bridge. 208, 143, o transponder do voo no 817. Correto, gol no 817 e chame pronto no portão 5. Maremos no 5, quando tiver pronto, gol no 817. Decolava os 23, chame o controle 120.8. 120.8, controle agora, bom trabalho, 350. Igualmente. Obrigado. Controle TAN 3520, muito bom dia, decolado Puka Jamo, cruzou 1500. TAN 3520, contato radar, sul, mantém o nível 190, sai da Puka. 190 na Puka, pode ir pra Puka, 3520? Último ativo, Puka, autorizado. Obrigado, tá 3520, vou no Puka. Salvador, Mike Bravo. Decolou 10, diagonal 14, diagonal 22. 44 passageiros, estimado Aracaju 0554. Horário é horário. Valeu, bom trabalho. Júnior, TAM 3520, solicita 170 final. Sul, mantém 170, nível final, aguardando autorização final do centro Recife, aguarde um minuto. Tá ok, sobe para 170. Subi, mantém o nível 170 com final. Chame agora o centro Recife na frequência 12685, alterna 12545, voando Aracaju. Aracaju 3520. 8-1-7, posicionamento do circo. Autorizado, voo no 8-1-7, chame táxi. Parapa no prático, no 5-2-1-7, voo. Sete gol, para o táxi com 170 a bordo, 351 Galeão. Ciente, gol no 817, chame no ponto de espera da 1-0, está livre o táxi via Índia. Vamos Índia, informará para o nosso ponto de espera da 1-0, gol no 817. autorizado a decolagem, voo no 817, pistão no zero, o vento é 150 graus, 109. No 7, decolado aos 4 anos, chame o controle 120.8. 208, obrigado, boa semana, 1897, gol. Valente. Controle Salvador, nosso bom dia, gol 1897, sobe da El 360. Contato radar na decolagem, submarino 360, CDBL. Nadael, sobe 360, 1897, eu vou. Controle Salvador, bom dia, é o Webjet, Whisky Juliet 90. Whisky Juliet 90, bom dia, prossiga. 90 para reboque, o pátio 3 para pátio principal, posição 4. Está autorizado, pode para ingressar no pátio principal, Whisky Juliet 90. 90, reportará para ingressar no pátio principal. Obrigado. É, da remota 13 até o portão 03 ou 62? 62. Ok, tá autorizado. O Mike X-ray Charlie, da remota 13 até o gate 62. Reporte no término. Ok, Mike X-ray Charlie. Boa noite, 17, sabe, restrito nível 320. Restrito 320, boa noite, 17. Bom dia, o Webjet Whisky Juliet Kilo. Bom dia, Whisky Juliet Kilo, prossiga. Reboque saída do pátio 3, é o pátio principal, portão 5. Gente, observe o banco da companhia que está sendo rebocado no momento. Assim que o mesmo livrar o eixo aí do reboque, tá autorizado seguindo o mesmo. Reporte para ingressar no pátio, o Whisky Juliette Kilo. Sente, reportar o ingresso no pátio principal. Whisky Juliette November, tá autorizado ingressar no pátio, portão 4. Whisky Juliette November, sente. E o Whisky Juliette Kilo está autorizado já o ingresso no pátio, seguindo o Boeing da companhia, o portão 5.